dizer que logo passo o drama. Levo tudo que passo, no jeito que dá, dando passo. Que vai saber onde vai parar, que loucura se levar. Pelos acontecimentos, problemas, estresse, eles antes do tempo, com isso não esquento. Sempre mantendo minha calma, purificando minha alma, estimulando o cade bom dentro de mim até o fim. Não paro, a verdade sempre em cima até os talos. Em primeiro lugar, sou o que sou, a força de vontade não irei me entregar. Quando o destino me levar, o que eu procuro vou encontrar. Vitória após hora, não deixe pra amanhã o que posso fazer agora. Agora. Não me entrego aos problemas e sigo em frente. Comigo é olho por olho, dente por dente. Não me entrego facilmente, quebrando as correntes. Estilo diferente, diferente, yeah. Não me entrego aos problemas e sigo em frente. Comigo é olho por olho, dente por dente. Não me entrego facilmente, quebrando as correntes. Estilo diferente, diferente, yeah. E com várias ações, cada me faz respirar, acordar. Ver minha família, meu lado, lutar pra ganhar, se livrar do sufoco. A esperança não se acaba, é nem que eu fique louco. De um dia trabalhar pra mim, mesmo que eu ganhe pouco. Sei que o suor vai pingar, minha verdadeira identidade, vivendo a realidade. Quem me conhece sabe, se Deus está comigo, desafios enfrentarei com vontade. Integridade, escolhi liberdade, pé jamais será rompida. Mesmo sabendo que nós homens somos condenados a trabalhar até o último suspiro da vida. Que eu ande pela escuridão, sempre haverá uma luz, uma saída. Vivendo cada minuto como se fosse o último traço da vida. Vida. Yeah. Não me entrego aos problemas e sigo em frente. Comigo é olho por olho, dente por dente. Não me entrego facilmente, quebrando as correntes. Estilo diferente, diferente, yeah. Não me entrego aos problemas e sigo em frente. Comigo é olho por olho, dente por dente. Não me entrego facilmente, quebrando as correntes. Estilo diferente.